Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta noite, o nosso tema, reforma íntima, é um tema muito comum, muito falado nas casas espíritas, é um tema muito abordado nos livros, e os espíritos nos mandam muitas comunicações falando disso. E é algo que, às vezes, de tanto se falar, a gente perde, muitas vezes, a noção exata do que vem a ser. O que vem a ser realmente reforma íntima. Há pessoas que entendem que o espírito não teria nada a reformar, porque aquilo que não pode se corromper, não teria o que se fazer, né? Reformar algo que é criado por Deus. Por outro lado, nós sabemos que nós temos necessidades, que nós temos características que precisam ser melhoradas, outras precisam ser modificadas completamente. É por isso que a ideia de reforma íntima ficou tão bem estabelecida e passou a ser tão falada, tão discutida, tão anunciada a sua necessidade. Porque desde quando começamos a aprender os ensinamentos dos espíritos superiores, nós fomos percebendo que nós tínhamos muito a modificar em nós, porque nós não somos aquilo que nós ainda podemos ser. Nós ainda temos muitas coisas a nos modificar. E é muito fácil a gente constatar isso. Pode observar se existe na humanidade uma pessoa que possa se dizer que está satisfeita com as demais. Pode observar, todas as pessoas vão dizer que estão insatisfeitas umas com as outras. Você pode se dar muito bem com algumas pessoas da sua família, mas com o restante, não. Você pode se dar muito bem com algumas pessoas do seu ambiente de trabalho, mas com outras, não. E as outras pessoas também vão nos avaliar, vão nos classificar da mesma forma que nós fazemos com elas. Nós consideramos que determinadas pessoas ainda poderiam melhorar muito no seu modo de ser, tornando uma convivência mais pacífica, mais harmoniosa, da mesma forma que nós esperamos. Então isso nos leva a refletir que a própria humanidade sente essa necessidade de pessoas melhores convivendo umas com as outras. Então isso é uma forma prática, objetiva de a gente constatar essa necessidade que, como seres humanos, nós temos de modificação, de renovação, de aprimoramento. E quando os espíritos nos falaram de que o homem, ele evolui espiritualmente, ele se modifica espiritualmente, essa ideia fica mais ainda consolidada. Fica mais claro que nós ainda não somos aquilo para aquilo que nós fomos criados. Nós ainda temos muito a nos tornar para um dia sermos como espíritos puros, espíritos sem maldade, sem vícios, sem imperfeições, espíritos que não tenham tristeza, que não tenham lamentações, espíritos que tenham apenas alegria de viver. Então o trabalho que nós temos para alcançar esse estágio é o que se chama de reforma íntima. É esse processo, essa busca que nós vamos ao longo da vida realizando para nos tornarmos melhores. Muitas pessoas não fazem essa busca conscientemente. Muitas pessoas vão pelas pressões da vida, pelas circunstâncias, sendo impelidas a se modificarem. São as pessoas que vão vivenciando provas, lutas, expiações e vão se modificando por pressões que a vida vai criando, por circunstâncias que vão forçando a modificação. E tem pessoas que às vezes são tão resistentes a esse processo que elas passam por muitas dificuldades, por muitos problemas, até conseguirem realmente alguma ligeira modificação. Aqueles que já vão se despertando para a vida espiritual, porque vão adquirindo conhecimento espiritual, vão sendo então avisados de que esse processo pode ser por nós orientado de maneira objetiva, por desejo, por realmente querermos. Porque se nós formos sendo simplesmente levados pelas leis da vida para essa renovação, nós passaremos por muito mais dificuldades do que se fizermos isso conscientemente. É por isso que a revelação espiritual é tão importante para a humanidade. Porque ao invés de sermos só impelidos pelas circunstâncias da existência material a nos modificarmos, nós podemos, a partir desse conhecimento, então, buscarmos voluntariamente essa modificação. E vai ser um processo muito mais vantajoso, vai ser um processo muito mais objetivo e nos fará chegar primeiro nesses resultados que nós podemos traduzir como um estado de alma onde nós estaremos mais felizes, mais completos, mais plenos. Por isso que é um tema tão insistentemente abordado na literatura espírita, nas comunicações que os espíritos dão. É algo que é tão insistentemente alertado, a necessidade que nós temos de renovação interior. Porque as leis divinas têm mecanismos para nos empurrar na evolução. Fazermos evoluir aprendendo com a dor, com o sofrimento, com as lutas da vida material e as dificuldades da vida espiritual também. Mas, se tendo conhecimento, nós aplicamos esse conhecimento, nós podemos atingir esses alvos, esses objetivos, mais rapidamente. Podemos aproveitar melhor a nossa existência. Então, isso que chamamos de reforma íntima será um processo onde o próprio indivíduo vai conduzindo a sua evolução, porque ele vai descobrindo aquilo que precisa ser modificado nele e ele voluntariamente passa a realizar essas modificações. E isso aparentemente é algo que poderia ser fácil, e não é. Qualquer pessoa que tenha encarado esse objetivo de maneira séria em sua vida, tenha, com o contato com o conhecimento espiritual, desperto para essa necessidade de renovação interior, de modificação de si mesmo, e tenha tentado realizar isso, sabe que é uma tarefa muito trabalhosa, que é algo que exige muito do próprio indivíduo, que é algo que vai depender muito do seu esforço. Porque envolve modificar pensamentos e atitudes. E aí a grande dificuldade, por quê? Nós vimos ao longo de muitas e muitas existências apenas vivendo e sendo levados pelas circunstâncias da vida. A gente vai vivendo simplesmente. E o pouco de virtude que hoje a gente poderia dizer que nós, como espíritos, já temos, é resultado desse processo que nós estamos sendo compelidos a se modificar pelas circunstâncias da vida. Mas à medida que nós passamos a descobrir e conhecer as leis espirituais, nós passamos a ter um novo compromisso, que é o de nós mesmos nos modificarmos sem precisar mais passar pela dor, pelo sofrimento. Mas ainda assim, esse ato voluntário de renovação vai exigir de nós sacrifícios, vai exigir de nós uma dedicação que muitos dizem depois que tentam iniciar esse processo. Ah, eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu não tenho como me modificar. E muitos desistem e simplesmente voltam apenas a viver. Voltam simplesmente a cumprir suas rotinas, as suas obrigações, e pegam todo esse conhecimento espiritual que nós adquirimos e transformam esse conhecimento apenas no quê? Numa crença. Transforma apenas um conjunto de ideias que ele acha que é verdade, que ele acredita que aquilo é verdadeiro, mas sem utilizar esse conhecimento para a sua renovação. É aí que a pessoa falhou no seu aprendizado espiritual. Quando ela, pegando todo esse conhecimento, não consegue modificar absolutamente nada em sua vida. A pessoa transformou aquilo que era potencial de renovação, de crescimento, em um estado de estagnação, de paralisação. Não fica perdido esse conhecimento. Porque nós somos periodicamente acordados pelas leis divinas para essa renovação. E às vezes quem nos chama são as dores, as dificuldades, as enfermidades, as perdas significativas da vida. E aí nós sentimos um novo ímpeto, uma nova vontade de aplicar esse conhecimento de alguma forma em nossas vidas. Então não fica perdido, mas nós ficamos por um tempo estagnados. O ideal é que, adquirindo esse conhecimento espiritual, aplicássemos realmente e nos esforçássemos para ter um proveito real da nossa existência atual para o nosso progresso espiritual. Porque ninguém reencarna na Terra para conquistar bens materiais, para exercer papéis sociais simplesmente aqui. Ninguém reencarnou apenas com o objetivo de crescer, adquirir uma profissão, casar, ter filhos e dar continuidade à humanidade. Nosso objetivo não é esse. O objetivo primeiro que nós temos é o nosso desenvolvimento espiritual. Tudo que a gente faz na vida tem que estar subordinado a isso. Se a gente forma família ou não, se a gente adquire essa profissão ou aquela, se a gente faz isso ou aquilo, tudo é sempre com o objetivo do crescimento espiritual. Só que a gente vai despertar para essa realidade, vai passar a conceber a vida assim, à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento espiritual. À medida que a gente vai entendendo qual é a razão da nossa existência. Por que estamos aqui? E é aí que a gente começa a resolver uma série de conflitos na vida. É aí que a gente começa a entender por que certas coisas não são para a gente, por que elas não têm que acontecer para a gente. É aí que a gente passa a entender por que a gente vivencia certas experiências de lutas, de provas, de expiações. Então, esse processo de conhecer, de aprender, é o primeiro passo desse processo de renovação que a gente chama genericamente de reforma íntima. A primeira coisa para aqueles que querem aproveitar a sua existência terrena para o seu crescimento espiritual e não apenas ser um ser vivo aqui na Terra que realiza atividades, mas tudo apenas com o único objetivo de sobrevivência, quem quer transcender essa condição, a primeira coisa que deve fazer é buscar o conhecimento espiritual. É aprender sobre a vida espiritual, sobre a vida material, que essas duas condições de existência, elas são regidas por leis divinas. Esse é o primeiro passo para quem deseja uma renovação. Porque esse conhecimento é ele que nos instiga, é ele que nos motiva, é ele que inicialmente desperta em nós esse desejo de renovação. Então, uma obrigação de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os jovens, de todas as crianças, é de buscar o conhecimento espiritual para se sentir motivado a essa renovação. Uma segunda atitude, uma segunda ação que nós temos que desenvolver para essa renovação interior, para aquilo que se chama de reforma íntima, é a de desenvolver uma nova consciência. É pegar esse conhecimento e começar a aplicar na nossa forma de ver o mundo. Quando se fala que todos são filhos de Deus, é passar a enxergar todas as pessoas como filho de Deus. É isso que é desenvolver uma nova consciência. Eu primeiro adquiro o conhecimento. Todos são filhos de Deus. A nova consciência, o segundo estágio é esse. É eu realmente não só saber isso, mas é eu enxergar, eu ver, eu sentir as pessoas assim. É eu pegar esse conhecimento que nós temos de que a vida material ela é transitória e eu passar a enxergar a vida cotidiana como transitória. E não permitir que ela me cause sofrimentos desnecessários. Porque muitas pessoas sofrem excessivamente porque têm a sua visão restrita apenas à vida material. Até pessoas que têm religião, que têm crença, até espíritas que acreditam na vida espiritual, sofrem tanto por causa das coisas materiais que revelam que lá no íntimo elas sentem que essa é a única vida realmente. Então, ter essa nova consciência, que é esse segundo passo da renovação interior, é a gente realmente começar a interpretar a vida com esse novo referencial, que é o conhecimento espiritual. E isso também não se dá assim instantaneamente. Eu li hoje o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e já passo a fazer isso. Não. Eu tenho que viver, eu tenho que ter contato com as outras pessoas, eu tenho que ter experiências. E à medida que eu vou vivenciando isso, eu vou interpretando essas situações com esse conhecimento. É isso que faz a gente mudar o modo de ver a vida. Eu já não vejo mais aquelas pessoas difíceis que antes eu dizia que eram os problemas da minha vida. Eu não vejo eles apenas como inimigos. Eu passo a vê-los o quê? Como irmãos necessitados. Eu passo a interpretá-los como enfermos da alma. E eu me esforço a cada agressão, a cada atitude que eles praticam contra mim, eu passo a interpretá-los como doentes, como criaturas necessitadas. É isso que é aplicar o conhecimento na nossa vida. É a gente pegar aquela emoção que vem de raiva, de fúria, quando alguém nos causa um dissabor, que nos causa uma ofensa, e conter inicialmente isso. E através do pensamento, buscar esse conhecimento. Não, ele é um enfermo da alma. É alguém que está doente nas suas emoções. Por isso que ele é assim e me agride. Eu não vou permitir que alguém que é doente do coração, que é doente do sentimento, possa fazer algo contra mim. Eu vou desenvolver a compaixão por essa pessoa. É isso que é aplicar esse conhecimento. Isso é processo de renovação interior, de reforma íntima? É. Quando eu me esforço em compreender o meu próximo, eu estou mudando algo em mim. Aquilo que antes era apenas defesa, aquilo que antes era apenas instinto de preservação, eu reagir agressivamente a cada agressividade que eu recebo, passa a ser o quê? À medida que eu vou contendo e vou reformulando a forma de ver, não mais inimigo, mas irmão necessitado. É processo de renovação. E não é muito fácil nas primeiras tentativas, porque o nosso ímpeto é revidar. É garantir, supostamente, uma integridade da nossa honra, dos nossos direitos. Não é isso que a gente justifica, muitas vezes, para revidar uma agressão? Ah, mas eu não podia deixar barato, porque depois essa pessoa poderia fazer isso e isso. É que muitas vezes a gente reage agressivamente contra alguém, e a gente pode até ter razão, mas a gente perde quando reage agressivamente, por quê? Porque outra pessoa, um terceiro elemento que nos veja, ele vai considerar que nós estamos tão perturbados quanto o outro. Porque não tivemos equilíbrio para lidar com uma situação conflituosa. Por isso que é importante, então, a gente aprender a dominar esse ímpeto de agressividade que explode em nós quando nós somos atingidos de alguma forma. Inicialmente, isso continua aflorando, mas à medida que eu vou refletindo sobre as minhas atitudes, eu vou refletindo sobre as necessidades dos outros, à medida que eu vou buscando compreensão de por que as pessoas são como são, eu vou criando forças dentro de mim para, numa próxima ocasião, saber lidar com aquela situação. Então, isso é processo de renovação interior também. À medida que eu vou aprendendo a domar o meu instinto de vingança, de revide, quando eu sou agredido. E uma outra forma que nós devemos aplicar para esse processo de renovação interior é abster-se dos comportamentos nocivos. Existem coisas que a gente faz que a gente já sabe no que elas vão nos levar. elas já desencadeiam em nós uma série de reações. Então, se eu sei que aquilo é um pavio curto que pode me levar a uma situação que foge do meu controle, eu tenho que evitar aquilo. Vou pegar um exemplo bem prático. Existem coisas que são facilmente hoje divulgadas pela televisão, pelo rádio, pela internet, nas conversas entre as pessoas. São ideias que despertam em nós uma série de comportamentos de natureza inferior. Existem ideias que despertam em nós, por exemplo, a agressividade. Existem ideias que vão circulando, que disputam em nós, muitas vezes, o quê? A busca pelo prazer sexual desequilibrado. Existem ideias que vão sendo semeadas por onde a gente estiver, por onde a gente passa, que despertam em nós, por exemplo, uma propensão a ser apegados demais às coisas materiais. Veja, se eu estou observando que aquilo é um apelo muito forte para isso que eu já sou capaz de identificar como nocivo para a minha integridade espiritual, eu começo a evitar. Então, por exemplo, aquilo que eu tenho acesso pela televisão, pela internet, pelas conversas, que eu sei que vai despertar em mim, por exemplo, um desejo que eu já considero que não é muito adequado. Eu devo evitar aquilo. Eu devo ir afastando aquilo da minha vida. Porque tem muita gente que pensa assim, não tem nenhum problema eu entrar lá num site de pornografia na internet. Mas se aquilo vicia a minha mente, eu tenho que voluntariamente dizer, eu não vou entrar essa vez e nenhuma outra vez mais. Se a novela é que desperta isso ou outros sentimentos negativos, inferiores, eu vou abrir mão de acompanhar aquela novela, por exemplo. Se determinados amigos têm um tipo de conversação que sempre gira em torno de algo que desperta ali o que é inferior em mim, ou eu vou buscar uma outra conversação com essas pessoas, ou, infelizmente, eu tenho que deixar um convívio muito próximo com essas pessoas. Não é que eu vou deixar de tê-los como amigos, mas eu vou fugir daquele vício, daquela conversa perniciosa o tempo todo. Eu me lembro que eu trabalhei numa época, num local, em que quando o pessoal ia se trocar para depois ir embora, depois de um dia de trabalho, o que se falava de maneira assim negativa em relação às outras mulheres, às mulheres que trabalhavam naquele local, a forma como os homens se referiam a elas, era uma coisa extremamente negativa. Viciava a mente daquelas pessoas que compartilhavam daqueles comentários. Alguém que busca aprimorar o seu sentimento deve fugir desse tipo de conversação, deve abdicar disso. E nós podemos começar a analisar uma série de coisas. Tem pessoas que se reúnem, por exemplo, para falar mal das outras pessoas, até dentro de famílias isso. Não é assim? Então, o que a gente tem que fugir? Fugir dessas conversas também. Desistir dessa coisa. Eu não tenho que saber que fulana fez não sei o que para não sei quem. Nós temos que fugir, nós temos que não ter conhecimento dessas coisas. Isso é uma forma de a gente ir trabalhando em nós essa renovação interior. E abrindo mão dessas conversas, dessas informações que são de natureza inferior. E abrindo mão daquilo que alimenta em nós, aquilo que nós já somos capazes de identificar que não tem nada a ver com a espiritualidade. Porque se eu quiser realmente melhorar o meu ser, eu tenho que só buscar aquilo que é sublime, aquilo que é elevado, aquilo que melhora o meu modo de ser, de sentir e de pensar. Não tem como a gente conviver com essas duas coisas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que é importante é a gente ter uma atitude de examinar rigorosamente as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Cada coisa que eu faço, eu tenho que pensar, puxa, fui lá na casa da minha tia hoje e o almoço não estava muito bom, depois saí de lá e fui comentar na casa de uma outra pessoa falando mal do almoço que eu comi na casa da minha tia. Eu tenho que refletir sobre isso e ver que atitude indigna é essa. Eu falar mal de uma pessoa que, diante das suas limitações, ainda assim me serviu de uma forma. Então, a gente tem que, quando faz isso, refletir, puxa, que leviano eu fui ao fazer esse comentário. Mas a gente faz isso para quê? Para se punir? Não. É refletir para que nunca mais façamos isso. E à medida que a gente vai identificando essas infelicidades que a gente pratica no dia a dia, a gente deve formular um desejo muito forte internamente, dizendo assim, eu nunca mais agirei assim. Eu nunca mais pensarei assim. Não é para a gente ficar se torturando, falar, ah, nossa, cometi 100 equívocos nesse dia, que criatura imperfeita e infeliz que eu sou. Não é isso. É a gente identificar, puxa, dei uma resposta para uma pessoa que veio conversar comigo no trabalho de maneira tão grossa, tão áspera. Podia ter sido melhor para ela. Então, reformular o pensamento e desejar não fazer mais aquilo. Nem com aquela pessoa, nem com ninguém. Nós subestimamos muito o poder do nosso desejo para as coisas boas. Quando nós formulamos o desejo que queremos algo de bem para a nossa existência como espíritos, nós somos profundamente ajudados, intensamente auxiliados pela espiritualidade. Porque o desejo que nós temos para o bem, ele tem um poder de nos transformar também. Então, a cada autoanálise que a gente faz sobre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos, nós vamos formulando o desejo de não mais querer realizar algo de maneira infeliz como fizemos. Isso fortalece em nós para no futuro uma nova disposição numa situação equivalente. É óbvio que a gente pode reincidir no erro, porque às vezes a gente está tão viciado em cometer erros que a gente nem percebe. Por exemplo, falar mal da vida dos outros. Isso é o hábito campeão que a maior parte das pessoas tem e que denota a sua inferioridade, que é o obstáculo para o seu progresso. Às vezes as pessoas nem percebem. Elas falam, ah, mas eu não falei por maldade. Ela só falou mal do outro, mas não foi por maldade. E às vezes não é. É por vício, é por uma condição até cultural das pessoas que cuidam demais da vida um do outro. Mas, o que a gente vai fazer? Vamos refletir o que é falar da vida do outro. É só a gente se colocar na posição dele. Eu gostaria que os meus problemas, as minhas dificuldades, ficassem sendo analisadas, comentadas por outras pessoas. É só a gente se pôr no lugar do outro e a gente é capaz de perceber se aquilo que a gente está fazendo é correto ou não. Nós não gostamos que falem da nossa vida. Então, por que falaríamos da vida dos outros? Então, isso é importante. À medida que a gente identifica, opa, eu estou em desequilíbrio, isso que eu faço não é uma conduta adequada para uma renovação interior, para um crescimento espiritual, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que formular o desejo de não agir mais assim. E se perceber que está fazendo isso de novo, novamente fortalecer esse desejo. Nós podemos, através da oração, até pedir à espiritualidade que nos fortaleça no nosso propósito de não errarmos mais. Mas sem aquela coisa de culpa excessiva, ficar se achando que nós somos criaturas detestáveis porque somos imperfeitos, porque temos imperfeições. Porque para nós a imperfeição ela é a nossa condição. Não é errado ser imperfeito. É errado você descobrir que você é imperfeito e não faz nada. Agora, manifestar essa imperfeição, quando você não tem consciência, nada mais é do que um estado natural seu que está se manifestando. Mas à medida que você vai se conscientizando e vai compreendendo a necessidade de mudanças, o que você deve fazer? É realmente reformular as suas atitudes, é realmente repensar. E, através da oração, nós podemos pedir esse auxílio. Nós podemos adquirir uma força que nos ajuda a vencer essas imperfeições que nós carregamos. E algo extremamente importante é nós nos engajarmos em atividades que sejam voltadas para o bem. Pessoas que ocupam sua mente com atividades construtivas. Pode ser o trabalho de assistência aos que necessitam. A caridade exercida com amor, com devotamento, a participação das atividades espirituais da casa espírita, tudo isso são elementos que vão nos aproximando daquilo que é de natureza superior. Isso passa a nos ocupar a mente, passa a nos ocupar os sentimentos. Não há mais muito tempo para a gente se dedicar àquilo que é de natureza inferior. Então, buscar a integração, aquelas atividades de natureza espiritual, é extremamente importante. É extremamente importante estarmos numa reunião como esta, em que podemos refletir sobre tantos temas, aprender tantas lições do Evangelho, porque isso nos ocupa a mente e isso muda o tipo de pensamento que nós emitimos. Porque o nosso pensamento, ele atua como se fosse um pedido. Aquilo que eu penso é um pedido que eu endereço ao universo. E quem é que me responde? Se eu penso coisas de natureza inferior, quem me responde são o quê? Seres de natureza inferior. Se eu busco pensar em coisas de natureza superior, quem que me responde? Seres de natureza superior. Então, a busca da nossa vivência dentro da casa espírita, ela é um processo também para executarmos essa renovação interior. E nós vamos ter muitas dificuldades, né, nesse processo. E é natural, porque mudar o ser humano não é uma tarefa simples. É uma tarefa muito, que exige muita dedicação, muito empenho. Mas ela é extremamente prazerosa quando nós vamos percebendo que nós estamos crescendo, estamos nos renovando. Isso nos dá um estímulo ainda maior para querer buscar mais e mais essa renovação. Então, diante dessas dificuldades que nós vamos tendo, dos problemas que nós vamos enfrentando ao longo dessa tentativa de sermos melhores a cada dia, nós vamos ter muitos obstáculos. Mas veja esses obstáculos como naturais, fazem parte do processo. Não podemos nunca desanimar, e sim sempre ter aquela disposição de fazer a cada dia algo em favor desse crescimento interior. Às vezes a gente pode passar um dia e se avaliar, e dizer, poxa, hoje foi um dia infeliz para mim, não fiz nada bem, nada certo. Eu magoei, eu feri, eu não ajudei, eu fui indiferente, eu fui egoísta. Mas isso não vai servir para a gente como um motivo de desânimo. Cair naquela simplificação. Ah, eu sou imperfeito mesmo, eu não tenho o que fazer. Isso vai servir de estímulo. É a gente refletir aonde a gente falhou e no próximo dia tentar ser diferente. É aí que a gente vai conseguindo. E a gente deve procurar se conhecer. Ir a partir das nossas emoções, a partir de como nós pensamos sobre o nosso próximo, nós podemos saber muito que tipo de espíritos nós somos. Tem pessoas que têm uma curiosidade danada para saber as suas vidas passadas. Ah, eu era rei. Ah, eu era um soldado. Eu era um guerreiro. Isso tudo a gente não precisa lembrar. Mas as lembranças daquilo que realmente é importante nós carregamos dentro de nós, que são os sentimentos que nós trazemos. Se eu ainda tenho sentimento de agressividade para o meu semelhante, se eu ainda tenho sentimento de desejar o que pertence ao outro, isso tudo vai revelando aquilo que eu era no passado. Eu não preciso saber se eu era rei ou se era general, mas se eu sou uma pessoa tirana com os outros, que gosto sempre de humilhar, subjugar, eu já sei que eu não era boa coisa. Saber o meu nome, saber o país onde eu era, isso não vai ajudar em nada. Porque o que eu realmente preciso lembrar para saber e me modificar, eu já sei. É o tipo de sentimento que eu tenho. Então, conhecer a si mesmo, saber o que você é no seu íntimo é extremamente importante para esse processo. E nós vamos descobrir que nós somos criaturas, muitas vezes, orgulhosos. Muitas vezes nós somos seres que, se tivéssemos poder, dinheiro, influência, nós usaríamos para prejudicar os nossos inimigos. Então, à medida que nós vamos identificando isso em nós, somos capazes de ir nos modificando. Vamos refletindo, vamos identificando o que nós trazemos e nós vamos desejando ser diferente. Porque tudo começa pelo desejo, pela vontade. E a gente fortalece essa vontade pelo autoconhecimento que nós vamos adquirindo sobre nós e pelo conhecimento que vamos adquirindo das leis espirituais. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 919, em que Kardec perguntou aos espíritos superiores como fazer para se modificar. E quem respondeu ele, nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Sabe como que ele disse que ele fez na vida dele, quando ele esteve aqui encarnado, aqui há séculos atrás, para se modificar? Ele, ao final de cada dia, ele fazia uma retrospectiva do que ele tinha feito. Ele analisava como ele tinha agido com as pessoas, o que ele tinha pensado, o que ele tinha sentido, o que ele tinha falado. Então, pensar sobre as nossas ações é essencial. Nunca procurando desculpismos. Ah, eu agi assim porque eu estava desse jeito. Eu fui agressivo porque eu estava nesse estado. Não, é reconhecer, eu fui agressivo. E formular um propósito interno de não ser mais assim. É isso que dá essa disposição de, numa próxima ocasião, a gente até ter o ímpeto, mas não ser daquela forma mais. E nunca desistir, porque se não for de maneira consciente que nós vamos nos modificar, nós continuaremos sendo modificados pelas leis divinas. Só que aí o mecanismo é fora do nosso controle. São as dificuldades, são as lutas que vão aparecendo e que vão nos obrigar. Que Jesus nos ilumine a todos, que nos ampare e que a espiritualidade possa suprir as ideias aí na nossa mente daquilo que não foi suficientemente explicado nessa noite. Muito obrigado a todos.